no 884 você para 2009, é o número 2 no sequenciamento. Negra, dirige para 2009, para 884. Europa 083, descend 2,000 feet, clear to our left spinal, support service. Gol 1884, desce para 3 no PES, ajuste 1021. Confirme 3 no PES, 1884? Afirmativo, descendo para 3 no PES, ajuste 1021. Gol 1884, reduza para 1709, retração para sequenciamento, esquerda proa 015, seu limite será o localizador. Paredo 2226, desça para nível corrido, desça para 4.000 pés, 4.000, ajuste 1021, reduza para 209. 4.021, vai reduzir 209, 2226. O gol 1884 mantém essa proa por mais 2 minutos, aguardando o vetor final para o localizador, irá intencionalmente ultrapassar. Mais 2 minutos, vai ultrapassar o lote 1884. Boa 1884 para o curso do localizador, direita proa 085. Direita 080, 1884. Direita 085. 085. Tower, solo localize Europa 083. Europa 083, contact Tower 118 small 6. 1186, Europa 083, 18. Gol 1884, desça para 2000, reporte estabilizado. Estabilizado, Glass Group, gol 1884. Gente, bom, aguarde a troca de comunicação, gol 1884. Vem, 1884. Passaredo 2226, desça para 2 sul pés, ajuste no 021. 2021, 2226. Livre sonar, pode ser um para ataque. Para ataque, 2126. Passaredo 2226, autorizado, sinal LS, porta estabilizada, ainda seguindo tráfego a 9 milhas, um Boeing 732 com 170 milhões. Tá ciente visual com o tráfego passaria 226. Europa 383, runway back in. Yes, você viu aqui, cliente táxi via Alfa, report de for Juliet Intersection. Ok, taxi via Alfa, call you before Juliet Intersection, Europa 083. São 3197, autorizado táxi via Fati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, sendo torre 118, decimal 6, ajuste no 021. 21, Fati de Alfa, decimal 6, agora. Uma milha do externo, baixado e travado, passaria 2223. Passaria do 2226, completa, que é minha torre, 118, decimal 6. 186, obrigado. Boa noite, 84, prossiga pela Alfa, é Patrícia e Juliette. Alfa, Monte Maranta, Juliette, boa noite, 84. Approaching Juliette, Europa, Juliette. Trump Juliette, cliente Juliette Interception, gate a level. Então pode voar direto de TAP? Vou direto de TAP e web, em 728, então tudo bem. Você direto de TAP e 728. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, a 63 milhas nordeste do Verde de Salvador, serviço radar está terminado, chame agora IE Corrida, Aracaju, 120, decimal 3. Autorizado em Salvador, boa noite, passarinho 2226. Passarinho 2226, prossiga pela Alfa, 76 quilos, pátio 3, posição 02. Quilo, pátio 3, posição 02, passarinho 2226. Confio 0, fala. Tá 3603, cópia Guarulhos 387. São 3603, autorizado para Guarulhos, em de voo 340, via Zulu 16, até Bravo até Zulu, após direita trilha, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, conclua pela direita, saída da El Leda, após bridge, onde intercepta a Zulu 16. Transponer 5021, controle 120, décima 8. Autorizar Guarulhos no 340, a Zulu 16, Bravo até Zulu, descente trilha, conforme plano, decola da 10, curva direita, na da El Leda, 5021, transponer 120, décima 8, controle na 63. Então, 3603, fechamento correto, repete pronto para puxa acionar. Parar para puxa acionamento, exato. Da Eoleda, depois direto bridge, 3603. Pessoal, 60 para o 0728. Web 6728, dispara 2 no pés, ajuste 1021, está autorizado o sinal LS, porto estabilizado. 21, 2 no pés, tiver chamando de habilidade, pode voar, Duna? Vou direto do Duna, é bem certo. Obrigado, direto do Duna. Pode voar externo 6728? Negativo, mantendo Duna. Ok, então vai Duna. Plan 3197, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Positivo 251, 3325, até 3197. VLS 5 6728 da Webjet. Webjet 6728, chame torre 1118, décima meia. 18,6, obrigado. Nada. Tráfego Salvador, boa noite, 3339, a gente vai ver se você tem tráfego para Poeira. 5339, autorizado para Goiânia, linha de voo 380, via Pesulu 17, até Formosa, pode conformar o plano de voo, decola da 10, com voo pela direita, saída ASA, extensão Elefa, transponder 5013, controle 1208. Autorizado nível 380 via curva do Terminu 17, a saída é ASA, transição ASA, transição alerta, decolagem pela 1G5013, sistema controle 1280, faça um missão, é a curva seria para a esquerda. 5339, saída Argo, transição Elefa, Alfa Romeo Bravo, Hotel Romeo. Argo, transição Elefa, quente. Pode decolagem, curva à direita, trip 5339. Trip 5339, correto. Quando pronto, reporte para a pista. Reportará. Faltar 3603, volta e meia, puxa o acionamento. Tran 3603, livre acionar, reporte para a táxi. Gente, livre, puxa o acionamento, reportará para o táxi 3603.